É. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte. Surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá. Formado em medicina, não podia acreditar. Ao ver o seu garoto Gabriel com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que você tá fazendo? Vai dormir? E aí, moleque? Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó. Não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante. E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam. Copiam minhas letras e textos e disseminam. Sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mal. Mas sei que muito aluno começa a fazer igual. Escrevendo poemas, escrevendo redações. Fazendo até uns raps e umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel. Solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, eu perdi na estrada. O amor que ainda tenho é o amor da palavra. É falar e cantar, despertar consciências. Dediquei a vida a isso e a maior recompensa é servir de referência pra quem pensa parecido. Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar pra minha frente e enxergar o mar de gente. E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas. É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas. Escrevo linhas tortas inspirado por alguém. Que me deu uma missão que eu tento cumprir bem. Escuto os corações como um cardiologista. Traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista. Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho. De cigarro e de formiga, eu não sei o quanto eu valho. Mas sei que quando eu ganho, divido e multiplico. E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico. Rico da riqueza verdadeira que é de graça. Como um só sorriso que ilumina toda a praça. Sorriso emocionado de um senhor experiente. Em pé há 2 horas, debaixo do sol quente. Ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Ei! Ei! Parado você aí. Quem, eu? É, você mesmo, vai pra onde? Vou trabalhar. Que é isso aí, é droga? Não, mas faz quem usa viajar. É o que, arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte. Que você vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra dos que não podem comprar, e ajudo a aplicar no povo, explico o modo de usar. Eu vendo livros, cara. É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer. E a melhor parte é poder entregar sabendo que alguém vai ler. Tem gente que escreve por ego ou só pra fazer firula. O meu texto é simples, sincero. É tinta que sai da medula. Eu chuto as palavras pra fora e elas que vêm me buscar num jogo de bola e gandula. Ah, entendi. Quanto é? Vê um aí. Vê um desse aí. É 35.